você pensando que ela é sua. Master, atração. Mais uma força. Atração. Chapecó, Santa Catarina. A porta aí no baile que tem um amigo. Tá tirando a minha paz. Preciso desestressar. Não tô aguentando mais. Eu já tô cansado disso e vou mudar essa situação. Hoje eu quero que se foda. Vou me jogar pro bailão. Ô Batata, cê pensa que vai aonde, filho da puta? Eu vou pro baile. Eu vou pro baile. Frequência. A noite xereca. Eu vou pro baile. Eu vou pro pega. O que eu quero? Ela veio pra BH querendo dar pra bandido. Caralho, que isso? Caralho, que isso? Ela roça a xerequinha no pentão da 4-5. Roça a xereca no pentão da 4-5. Vai viver vivendo ou vai viver comigo? Vai brotar mais tarde ou vai passar vontade? Vai viver vivendo ou vai viver comigo? Vai brotar mais tarde ou vai passar vontade? Pica, pica, xereca piscando. Xereca piscando, xereca piscando. Cocota feia pra caralho. Vou bater punheta, mas não vou quebrar teu galho. Cocota feia pra caralho. Vou bater punheta, mas não vou quebrar teu galho. Vai! Cocota feia pra caralho. Vou bater punheta, mas não vou quebrar teu galho. Cocota feia pra caralho. Vou bater punheta, mas não vou quebrar teu galho. Vai! Cavala vinha com a pomba da bunda, com a pomba da bunda. Cavala vinha com a pomba da bunda, com a pomba da bunda. Toma que papapá. Toma que papapá. Toma que papapá.